Zona Leste vive no coração de cada morador. E a gente vai vivendo aqui em meio ao terror. Gangue contra gangue, guerras demais. Eu te pergunto que dia que a morte trouxe a paz. Rua sem calçamentos, quando o céu aberto. Se mata um leão por dia na selva de concreto. Ouço tiros. Sei que alguém morreu e eu fico esperto porque pode ser um parente meu. Falta luz, falta água, aqui falta tudo. Saneamento básico é artigo de luxo. Falta investimento, falta lazer. Aqui não tem biblioteca, um livro pra você ler. Zona Leste vive um dia de cada vez. Tem gente vivendo aqui sem um salário por mês. Galeria que parece mais uma cratera. Um buraco negro sugando a terra. Pessoas que parecem de outro planeta. Chegar no sapatinho, põe arma na tua cara. Foge bem mais rápido do que um cometa. Eles ficam com tudo e você fica sem nada. Eu já vi nego tomar tiro aqui na minha frente. Eu já vi nego tomar facada aqui na minha frente. Eu já vi nego morrer aqui na minha frente. Pra você ver o que é de ruim, sempre sobra pra gente. VN, onde eu estou situado, mais precisamente no extremo acabado. Visão ampla do espaço é guerra. Todo dia me declara a rotina. O meu estilo de vida, buraqueira do caralho. Aqui estamos esquecidos. No inverno é lama e no verão tamo perdido. Sinto um pedaço do inferno, fogo e fumaça. Nóia sem perspectiva, jogado pras traças. Penso, mas o fato é que eu moro por aqui. Isso tudo é real, fiz meu castelo aqui. O que tu pensa, o que tu vê, não vai me diminuir. Onde eu transito, onde eu ando, meu respeito fica. Grande mesmo é o esposo da mãe preta solteira. 5 filhos sem marido, mas nenhuma. Ela rejeita, bebe sua vida e não quer ninguém. Trabalha aí cantando, segue, segue, segue além. Ela segue além. Como esperança Garcia, como preta nas taças. Sem lamento, com amor, leva alimento pra casa. Quebrada violenta, homicídio rolando. Tráfico muito próximo, hip hop é o plano. Três manos, três quebras, estamos vivos. Lutando pelo mesmo objetivo. A sirene atormenta na madruga. O rap é rota de fuga que só muda a história. Mas é o mesmo inimigo. Os bota preta foi da bate, passou batido. E mais um dia pra escola foi abatido. É a luta por espaço, pra corpo solta espaço. Mente feia, mão no aço, mas assassino assumido. E quem vai muda aqui essa realidade. Se quem aparece com a promessa, que falta com a verdade. Hoje tá um caos a minha cidade. Segurança não é direito, virou uma necessidade. É o corre da nota, os moleque na esquina. Rachiste por de fé e por boia cocaína. Cê inspiradão de doce, o hack tá com a doce. Se tu desacreditar aqui é só botar pra cima. Os moleque é ligeiro, vida insana. É o bonde da Tramontina que corta bem mais do que a katana. Morreu um parente meu essa semana, mas tem lei do retorno. 7 dias, nós cobra o teu na outra semana. E tá difícil ser poeta, né? Porque poema é amor, aqui só tem tristeza e ódio. Atitude rancor, pau no cu do seu raio. Fazer isso aqui vai muito além de um lugar no pódio. Cê tá de encontro com nós, não é ter marra de bandido. E atitude pra trocar com os inimigos. Olho aberto pra comediagem, sem dar mancada. Aqui quem aperta tua mão nem sempre é teu amigo.